a história de um amor se fez, um amor que um dia efetuou Jesus. Ali eu vi a redenção surgir, perdão. Grande amor, não sei. Eu vi a rude cruz e me entreguei, sofreu meu Senhor. Na cruz eu vi a minha paz nascer, na cruz eu vi brilhar eterna luz. Senti que o meu pecado está ali na cruz. Doce eterna voz chamar.